Antônio 233, Antônio identificação, voo de Alagoinhas para 17 grada aberta, informe de altitude. Para 4 a gente no assim. Já está liberando a guarda, já está autorizado. com a 22, chama o centro de Olinda 20 desse nome, bom dia. 208, bom dia, chama a 22. Arbor 1 para o 3-0-6-2-2-5. Thank you. Bandeira direita, Alfa Juliette. Chegando a 21, decolagem autorizada, sistema 0.1, 0 grau, 0 contraste. E essa coisa, sistema 0, que pode ser estabilizado. Contanha 3 e 4, pode estar tranquilo. Pula na frente, decolagem autorizada, sistema 0, vento 1, 0 grau, 0,62. Sobre Salvador, bom dia. Voo Luna 963. Luna 963, tá passando pra dar uma pessoa lá, se quiser para o voo para o Luna 3.0. Via seu para 3.0, voo na lembra aí. Carinha 3.2.9, eu servi para 2.2, eu vi o seu 05, autorizado sinal de 6.0, pode ser utilizado. Dólares 4.5, libera direito. passivo para o parte 3, que é sempre o sinalizador do parte 3. Passaremos 2229, campo de obstáculo, tempo 1 no 0 graus, 0,59, veículo permanece ajuste, os autorizados. Os autorizados no 0, ciente, 229, passaremos. Pelo meu 4 graus, ação de indicação, precisada com a condição de 4,000, Alfa de LED, 4 no 3, 4 no 3. sistema de retaguarda está autorizado na base de chão de baixo. Era só o ajuste no zero. Baixo, seguir a ação no ponto para pronto, já tem 15. Confirma o ajuste do ponto, já? 15.

Controle, Colt, cargo 9073, decola na sua escuta, lembra 2000. Colt 9073, contato, radar no decolagem do Brasil, faz a pista para o 350. Via, saia da Puca para o 350, Colt, na sua escuta para direto na Caju. Colt 9073, justamente para quem havia. Thank you. 4472. Ah, entrando em contato com o controle, ele solicitou que efetuasse a fuga. A princípio, e ter dado uma proa mais à frente, uma melhor proa mais à frente, em consideração ao contato.